嫌いになれないでも十分じゃない、いつでも自分のこと一番見えない、くじけそうになったら涙を、風が連れ去ってくれるよ、宇宙の瞳から溢れ出す光が包んでくれるよ、魔法のジュエル、欲しいものは夢よ、 Clef, eu estou prestes a recriar a espada de Lúcia. Sua alma terá que se alinhar com a de Lúcia e as duas se tornarem apenas uma. Eu sei. Afinal, qual é o seu verdadeiro nome? Meu nome é Priscila. A Ferreira de Zephyr. Priscila. Você quer realmente passar por tudo isso? Eu escolhi entrar nessa batalha. Já tomei a minha decisão. Eu quero lutar ao lado do meu gênio Rei Arte, além de Marine e Anne. Reencontra Rei Arte. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Por favor, olhe para a luz. Não olhe para as trevas. Nova, você não tem por que ter medo. Fique comigo, só pense em mim. Só olhe para mim, Lucy. Não deixe que ninguém se interponha entre nós duas. Entendeu? Marine, Anne. Então você ainda pensa nelas, malditas. Procure se lembrar um pouco, Lucy. Elas foram mesmo boas com você? Elas sempre foram muito boas comigo. Nós lutamos juntas aqui em Zephyr e elas sempre foram minhas melhores amigas. Você acha mesmo? Pense melhor. Pense melhor! Não me olhe assim! Isso tudo foi culpa sua, Lucy! Marine! Se não fosse por você, nós não precisaríamos ter ido para Zephyr e ter sofrido tanto. É sim. Marine, Anne, por quê? Nós decidimos juntas que não importaria o que acontecesse. Nós não queríamos nos separar. Nós prometemos nos tornar guerreiras mágicas e lutarmos aqui até o fim pela terra de Zephyr. Daqui pra frente, nós seremos como um pequeno time. Tô fora. Eu não tenho nada com isso. Marine, Amy. Havia três gênios. E se nós não estivéssemos no mesmo lugar naquele dia, provavelmente não teríamos sido trazidas para este lugar. Nós não temos nada a ver com Zephyr. Por que nos convocaram para essa missão onde nem sabemos o que poderá acontecer conosco? Como assim? Zephyr não nos interessa. Não é o nosso lar. O que acontece aqui não é problema nosso. Não acredito. Eu não ligo mais para o que acontecer com Zephyr. É melhor esquecer tudo o que aconteceu e voltarmos para casa. Não podemos! Não podemos esquecer que fomos treinadas para lutar por esta terra que a Princesa Esmeralda se sacrificou tanto para proteger. Não sei se lembram também, mas fizemos um voto entre nós que teremos que ir até o fim, custe o que custar. Não sei o que está se passando, mas eu vou manter a minha promessa. E sei que vocês duas farão a mesma coisa, não é? Continuaremos unidas! Entendo. Você ainda acredita nelas? E quanto a ele? Ah, Lantis? Você gosta muito dele, não gosta? Ele não é como elas. Mas mesmo assim, você gosta dele, não é? Ei, o que você acha da nossa Lucy Lantis? A guerreira mágica matou o meu irmão Zagar. Agora me diga, você gosta da Lucy? Lucy. Lucy. Uma aura muito pesada está dentro do castelo. O estranho é que ela vem de Lucy. Lucy! A Lucy está em perigo. Lucy? Lucy, aquela nanica? Ah, o que aconteceu? Ela vai ficar bem, não vai? Ela é muito forte. Ela vai se salvar, não vai? Não se preocupe. Em Zephyr, aqueles com maior força de pensamento sempre sairão vitoriosos. E Lucy é uma dessas pessoas. Sua força de vontade é maior que de qualquer outro. Eu fiz isso com as flores lá do alojamento. E eu queria dar pra Lucy. Mesmo sem um núcleo, as flores ainda sobrevivem. Não fique triste. Eu darei isso a ela. Lucy? Uh-huh-huh! dela. A alma dela ainda não foi para o lado negro. Ainda não é tarde. Eu vou tentar entrar dentro dela. Vou entrar dentro do seu coração e trazê-la de volta. Não se preocupe. Ela é muito forte. Eu prometo que ela voltará. E talvez... talvez nem precise de mim para recriar a sua espada. Por favor, Priscila, ajude Lucy. Como está o Ascot? Eu o deixei dormindo em seus aposentos. Ah, não foi só por fora que ele cresceu. O Ascot cresceu também por dentro. As pessoas mudam quando se apaixonam. E você? Mudou também? Como assim, Claudina? Você mudou quando se apaixonou por mim? Que história é essa? Oh! Oh! Claudina! Você sabe, Rafaga, eu sou de Tizeta e nunca liguei muito para todas aquelas coisas que estavam acontecendo com Zephyr. Zagar me pagava para ajudá-lo. E eu pretendia fazer um pé de meia e me mandar depois da missão cumprida. Mas quando as coisas ficaram mais pesadas e você continuou firme, não abandonou o navio que afundava e ajudou todas aquelas pessoas... Sabe, seu bobo? Eu também fiquei caidinha por você. Eu sempre tive uma queda por caras grandões, tímidos e carrancudos usando belas capas. Na verdade, Claudina, eu fui forçado a lutar ao lado de Zagar. Não foi minha escolha. E é por isso que desta vez eu estou do lado que escolhi. Você quer proteger Zephyr? Quero, sim. Mas antes de tudo, quero proteger você, Claudina. Estou ferida. Ter sido capturada por aquelas coisas. Mas onde estou agora? No forte móvel de Tizeta. Seres? Minha cara menina, quando você perdeu sua consciência, eu voltei para minha dimensão paralela. Se ficar em perigo, volte a me chamar. Eu farei isso. Ceres? Ceres? Sim? Eu sempre achei você um pouco assustador, mas sei que você é muito legal. Quando tiver uma chance, me fale mais sobre você. Como você passa todo esse tempo na sua dimensão? No que você fica pensando? Eu queria saber. Está bem, minha menina. Nós falaremos. O meu nome é Marine. Eu sempre chamo você pelo seu nome, Ceres. Eu gostaria muito que você me chamasse pelo meu. Marine. Obrigada, Ceres. E se eu me sentir ameaçada, prometo que chamo você para me ajudar. Ela foi trancada. Aquela criatura tem a mesma essência do leão que encontramos há alguns dias. Eu devo estar dentro da nave de Faren. Minha criança. Wyndon! Você percebe a situação em que se encontra? Sim. Confie em mim. Não deixe seu coração vacilar. Continue calma. Tudo vai dar certo. Eu entendo. Onde você está? Quando você perdeu sua consciência, eu voltei para minha dimensão paralela. Se ficar em perigo, volte a me chamar. Muito obrigada. Só mais uma coisa. Desde que te conheço, tenho te chamado sempre pelo nome de Wyndon. Isso é impróprio? O que quer dizer? Eu deveria chamá-lo Sr. Wyndon. Por exemplo, quando eu ergo minha espada para evocar o seu nome, devo usar algo mais do que só o seu nome? Só me chame de Wyndon. Bom, então você também vai me chamar de Anne. Está bem? E qualquer outra informação que puder me dar, eu agradeço muito. Marine, espero que estejam bem. Velho. Velho. As guerreiras estão separadas. Uma está na nave Bravada do planeta Tizeta. E a outra se encontra na armada de Faren. Me parece que só Lucy permanece no castelo de Zephyr. Ela é uma grande garota. O símbolo do núcleo do qual Lantis me falou deve estar lá dentro. Agora é hora de atacar Zephyr. Pra valer. Águia. O que é? Você tem certeza? Você e o Lantis eram muito próximos. Um era o melhor amigo do outro. Foi por isso que o Lantis, que vinha viajando por todo o universo, parou em Altozan quando conheceu você. Não foi isso? Ele confiou em você e revelou segredos preciosos dessa terra. Ele te contou coisas muito particulares, inclusive dele próprio. O que aconteceu, então? Você vai mesmo em frente? Não importa mais. O quê? Não tem mais importância. Comandante. Águia! Águia, você está bem, Águia? Águia! Águia, fale comigo, você está bem? Zaz! Zaz, pare! Me desculpe por ter gritado com você, mas eu estou bem. Droga! Por que você não contou pra gente isso? Por que eu tinha que ficar mal agora? Eu não queria que soubesse se eu pelo menos tivesse morrido antes. Não teria que ter traído Lantis assim. Eu soube que o Pilar tinha sido morto e as ordens para eu tomar Zephyr me foram dadas. Foi então que começaram esses ataques. É por isso que eu não dou a mínima pelo que Lantis pensa. Eu vou morrer mesmo. Águia. 海さん、みんな当たったかな？またね。